A palavra do ano goes to podcast. O dicionário New Oxford American elegeu a palavra podcast como a palavra do ano. Consequência dos podcastings terem se tornado tão populares, fazendo com que se tenha um conteúdo digital de forma tão simples e prática. Rádios de notícias e muitos sites estão investindo em conteúdos de áudio digital, para que se torne fácil para as pessoas armazenarem em seus players, podendo assim ouvir a programação na hora em que quiserem. Em 12 meses, isso se tornou um fenômeno. Em 24, isso se tornará comum. MP3 para todos, bravíssimo!